está no ar, mais uma vez, meu brinquedo estupefaciente através da música, a carrapeta mais inusitada das galáxias, desde 2006, Muqueca de Siri no ar, prêmio PCA 2007, prêmio Aldir Blanc 2020. Hoje vamos beber muito do acervo emprestado pelo querido amigo Gabriel Lira. Por isso vamos começar com bastante choro instrumental. Cláudia, Zimbo Trio com Orion, depois Henrique Cazés, Cachimbinho, Altamiro Carrilho com Carlos Boiares e Pixinguinha. RádioCampestre.com.br, site comunitário, de uma frequência comunitária, 98.3. Nosso transmissor está no concerto, mas logo estaremos de volta às ondas hertzianas. Beijo pra Carla, parente sintonizada. Tá ouvindo? Dá um alô pra gente. 483237-2022. 2022 é o ano final do telefone. Thank you. Oi, Lu Cavaco, Malemolente, de Henrique Cazés. Agora Cachimbinho. É o clarinete, velhos companheiros. Depois vamos de flauta. Thank you.

Sábado à noite eu tô num salão de gafieira, dançando. Não perco um baile de lá, é um prazer que não se traduz ver o Carlinhos de Jesus sorrindo, sambando, gingando, girando seu pau. No repertório só pinta samba de primeira, Geraldo Pereira. E o músico então se reveza, que o som que se preza não pode parar. Maestro Nelsinho no palco na frente da banda, agita o trombone, faz solo, improvisa e comanda só pra balançar. E o baile de sábado à noite é uma aula de samba. O baile de sábado à noite é uma aula de samba. Sábado à noite eu tô num salão de gafieira, dançando. Não perco um baile de lá, é um prazer que não se traduz ver o Carlinhos de Jesus sorrindo, sambando, gingando, girando seu pau. No repertório só pinta samba de primeira, geral. Então se reveza, que o som que se preza não pode parar. Maestro Nelsinho no palco na frente da banda, agita o trombone, faz solo, improvisa e comanda só pra balançar. E o baile de sábado à noite é uma aula de samba. O baile de sábado à noite é uma aula de samba. Thank you. amigo. Quem fala dela não pode ser meu amigo. Eita, carrapeta gostosa! Moqueca de Siri de hoje trouxe no lado A Cláudia com Zimbo Trio, Odeon, Henrique Casés, Vê Se Gostas, Cachimbinho no clarinete, Velhos Companheiros, Altamiro Carrilho com Carlos Poiares, Chorinho pra Elisete, também de Pixinguinha, que veio a seguir na dobradinha, Samba do Urubu, e depois De Mal a Pior, cantado no coro, e Chico Buarque interpretou Sábado à Noite, de Maurício Tapajós e Paulo César Pinheiro, Cristina Buarque com Banda Glória, Disse Me Disse. E no fundo estamos ouvindo o Conjunto Pernambucano de Choro, Na Porta do Banheiro. É, isso aí. Mandar um beijo pra minha amiga Luzinha, que depois de uma década nos encontramos uma vez na fila do banheiro do Boteco do Seu Cláudio, Reduto de Samba da Lapa, quando a Lapa ainda estava caída, lá para aí dos de 2003, 2004, por aí. Enfim, Luzinha agora está em Itapema. Um beijo enorme, querida Lu Colette. Toda quinta, 19h, eu, Conrad Rose, vulgo Siri, ou Siri, vulgo Conrad Rose, estou aqui apresentando o Moqueca de Siri. Nas redes sociais, arroba Moqueca Siri, Moqueca com U e QU. No domingo, 11 da manhã, tem o repeteco do programa. Quer ouvir de novo? Perdeu, ouviu só metade? Fica tudo documentado pelo archive.org, archive.org. Vamos pro lado B. Chinelo de Couro estreando no Moqueca de Siri. Balão, Fogo no Ar. Ao vivo no Sofá, Brasília. We'll be right back. Beijo, Simone. Sintoninho em Curitiba. Bernardo, meu querido. Saudades, porra. Bate forte, o medo toma o coração. Só se sabe do caminho depois que começa a andar. Se a água se torna vinho, se há coragem pra ir que vá. Pitanga, em Pedra Mora. O que eu canto, sabe um tanto do que eu sou. Quem ouvirá? Pois é que a vida se me envolve, me devolve num verso assim. Que é feito coisa que não se fala, mas não cala dentro de mim. Porque eu bem sei, o meu canto é som, é como eu sou, mais do que sou. Quem ouvirá quando eu me fizer cantar? Puder soar, será meu bem e a minha condição, meu viés de meus pés noutro chão. Onde eu piso e minha alma toca e provoca meu verso, enfim, é que essa sede é o que me salva das ressalvas que o mundo faz. E a coisa certa é o melhor remédio contra o tédio que o tempo traz. Se a solidão é o castigo, eu me vingo cantando assim. Ao meu fim, ao amor, aos céus e à sorte de viver. Será pra quê? Será pra quê? Se eu não cantar, pra que será? Se eu quiser esquecer. Refaz e me revela e acerta em cheio quando feio é belo em mim. Sou eu quem pinto o meu espelho e clareio o que é ruim. Solidão é o pior castigo, eu me vingo cantando. e a sorte de viver. Será pra quê se eu não cantar? Pra que será se eu quiser esquecer do que me faz? E me refala e me revela e me acerta em cheio quando o frio é belo em mim. Sou eu quem pinto o meu espelho e clareio o que é ruim. Porque quem ouve o que eu canto sabe um tanto do que eu sou. Mas há de ver que o meu canto é som, é como eu sou, mais do que eu sou. Uma cerveja, por favor. Cida Moreira. Quero que só me sirva outra vez. Se esbarrar com meu amor, diga que já arranjei três grandes romances em minha vida. Que descolaram emprego fixo toda noite na avenida. Meu Watergate não tem Nixon, meu prefixo é ha, ha, ha. Levo minha vida na flauta, nunca levanto antes do almoço. Não minto que não sinto falta de suas carícias em meu pescoço. Mas resolvi voltar ao mundo, os que perambulam na sarjeta. Prefiro ser um vagabundo do que ser um punk de proveta. Uma cerveja, por favor, garçom, me sirva outra vez. Se esbarrar com meu amor, diga que já arranjei três grandes romances em minha vida. Que descolar emprego fixo toda noite na avenida. Meu Watergate não tem Nixon, meu prefixo é ha, ha, ha. Levo minha vida na fralda, nunca levanto antes do almoço. Não minto que não sinto falta de suas carícias em meu pescoço. Mas resolvi voltar ao mundo dos que perambulam. Prefiro ser um vagabundo do que ser um punk de proveta. Ou na cerveja. Gabi Moreno e Orquestra Wild. Quizá, quizá. Siempre quizá. Que te pregunto, que cómo, cuándo y dónde. Tú siempre me respondes. Quizás. Quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás, estás perdiendo el tiempo. Pasan los días y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, oh, quizás. Cachito mío, y las horas se me pasan sin sentir. Tú me miras y yo pierdo la cabeza, y lo único que puedes repetir: cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Gal Costa, qual é, baiana? Essa menina é só de brincadeira, só da bandeira, só da bandeira. Seja na Maralino, na Ribeira, ela só da bandeira, ela só da bandeira. Essa menina é só de brincadeira, só da bandeira. Agora ele, o síndico, Sebastião Rodrigues Maia. Um abraço, Cris Ferreira. Balanço, depois Hildon. Deixo de viver o compromisso, longe de qualquer opinião. Parto de conselho e de choliço. O coração, ovo de galinha magra, agora todo mundo que eu conheço chora. Deixo de viver o compromisso, longe de qualquer opinião. Parto de conselho de choriço, maltratando o velho coração. Ovo de galinha magra, agora todo mundo que eu conheço. Bora. água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você mexe com meus nervos, faz comigo o que quer. Você tem que tomar jeito, você é o que eu preciso. Você é meu paraíso, minha musa, minha fé. E eu só quero me perder, mas no seu corpo de mulher. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você mexe com meus nervos, faz comigo o que quer. Você tem que tomar jeito, você é o que eu preciso. Você é meu paraíso, minha musa, minha fé. E eu só quero me perder no seu corpo de mulher. Você é minha estrela, é a luz da minha vida. Você é meu patuá, minha sorte, minha amiga. E não consigo conceber você longe de mim nesse verão. Nesse verão, verão. E água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você mexe com meus nervos, faz comigo o que quer. Você tem que tomar jeito, você é o que eu preciso. Você é meu paraíso, minha musa, minha fé. Eu só quero me perder, mas no seu corpo de mulher. Você é minha estrela, é a luz da minha vida. Você é meu patuá, minha sorte, minha amiga. Amiga. E não consigo conceber você longe de mim nesse verão. Nesse verão. Lado B do Muqueca de Siri de hoje ouvimos Chinelo de Couro, Balão, entre parênteses Fogo no Ar, versão ao vivo do Sofá Brasília, Pitanga Impede a Mora, Quem Ouvirá, Cida Morena, Uma Cerveja Por Favor, Omara Portuondo, Gabi Moreno e Orquestra Faílde, Quissá, Quissá, Quissá, Marina de la Riva, com Ney Mato Grosso, Catito, lançamento. Marina de la Riva, eu tive o prazer de conhecer na entrega do prêmio APCA 2007, faturamos naquele ano, Muqueca como podcast e Marina como cantora revelação. Pelas versões clássicas desse disco dela, já tocamos, Sonho Meu, Tá Aí. Um disco maravilhoso, cata aí, é de 2007. Aí rolou o Gal Costa, Qual É Baiana, Tim Maia Balanço, e daí a experiência edipiana

viajo. Quinta-feira, Feira de Santana, Feira de Santana, Feira de Santana, Feira de Santana, Feira de Santana, Feira de Santana, Feira de Santana, Feira de Santana, Feira de Santana, Feira de Santana, Feira de Santana, Feira de Santana, Feira de Santana, Feira de Santana, Feira de Santana, Feira de Santana, Feira de Santana, Feira de Santana, Feira de Santana, Feira de Santana, Feira de Santana. Ah, 24 horas, claro. É, ah, ah. Só põe a pior no beat. Rapadura 2. Shai, é, é. Hey, oxi. Eu já era o rei na barriga. Minha mãe que o diga não deu liga, porque só vira um próprio umbigo. A indústria me vê como o pior inimigo, porque nunca vira um gringo se parecer comigo. E cada linha minha vida por um fio sigo. Se ninguém liga, eu não brigo e nem ligo. Há quanto tempo que eu estive single? Tô matando beat e os contratempos mais que o Steven Seagal. Ando fazendo mais que Beatles. Novos amigos, números subiram com minhas letras. Eu vou andando em discos. Estão à espera de um milagre vindo. Isso é tão divino. Sua rataria não aprendeu com o senhor Jingles. Se o rap é um jogo, eu jogo fora os jingles. Sua batata tá assando e eu não falo de Pringles. Acha que a loteria acerta o alvo bingo. Não fecho com o Olimpo, eu sou mais sujo que o lixo do limbo. Muitos dos nossos sei que estão com Deus. Eu tô tão feliz só porque tô com luz. Distância rompeu, conheci o peu. Fiz até ateu acreditar em tudo que compus. Mata aqui do show e eles não viverão. No abraço do show e todos me verão. Em cada rima vera, faço primavera. O sucesso que eles verão já dura mais que 25 verão. Meu flow é ultra, eu tô na era de Ultron. E o que se produz vai muito mais além que o produz. Eu tô roubando a cena como Tupã. O clã pacto mais foda que aquele do blues. E eles falam de flow. E eles falam de flow. Desculpa, só não vou escrever mais, porque meu tempo acabou. Vou pegar um voo. Tô de ressaca, mas certas coisas não se curam nem tomando muita água. Eu falo em mágoas e do poder da liberdade que eu visualizava em águias. Voar pelo céu, acima das nuvens. A falsa sensação de poder é o que confunde. O jogo te ilude, é o jogo das publis. Saudade da pureza de sofrer pelo YouTube. Acompanhando o mundo da televisão, mas o contato pele a pele é perigoso a sensação. As verdades gritam quando o silêncio nos diz quem somos. Flores da destruição, me sentir imune. Achar o cardume, diminuir meu ego pra aumentar seu volume. É que fazer dinheiro se tornou meu costume. E eu tô mal acostumado. Sim, vi que tô correndo muito mais que o boot. Se eu acelero nessa curva, eu não posso falhar. Não ligo pra essa cena fake, sou um game over. Tenho minha mente blindada e não posso parar. Joga essa sapo alto pra comemorar. Comigo é pouco papo, se põe no lugar. Tô me sentindo alto, não vai me alcançar. Perdoe meus pecados, eu tento melhorar. Yeah, menino alto e foi papo. Mãe, me perdoa pelas vezes que é. Se meu ego não me leva a fundo, eu ando contra o mundo, eu nasci pra ser. No meu bolso nada desses pés, inimigo preso na rede. Caminhei sozinho, eles me negaram água quando eu tava com sede. No meu bolso nada desses pés, inimigo preso na rede. Caminhei sozinho, eles me negaram água quando eu tava com sede. Muitos dos nossos sei que estão com Deus. Eu tô tão feliz só porque tô com luz. Distância rompeu, conheci o peu. Fiz até ateu acreditar em tudo que compus. Mata aqui do show e eles não viverão. No abraço do show e todos me verão. Em cada rima vera, faço primavera. O sucesso que eles verão já dura mais que 25 verão. Muitos dos nossos sei que estão com Deus. Eu tô tão feliz só porque tô com luz. Distância rompeu, conheci o peu. Fiz até ateu acreditar em tudo que compus. Mata aqui do show e eles não viverão. No abraço do show e todos me verão. Em cada rima vera, faço uma primavera. O sucesso que eles verão já dura mais que 25 verão. DJ Man agora. Lua de Luna. Ministério Público Sound System. Arroba Muqueca Civi. Lavar o ser, amamento, amor, dissipando a dor do mundo. Leva lá pro fundo do oceano todo desengano. Purifica a vida, cura todas as feridas. Lava a água. lá. Sentí en bicicleta, soy el ser más feliz del planeta. que es una gran mentira, ¿no? Si ya te das cuenta cuando estás del lado de los legales, cuando estás ilegal te das cuenta que no necesitas nada de ningún gobierno ni de nadie para vivir. Ciego, ciego va el mundo, che, sudaca. Ciego. Ciego. Aún se desconoce cuál es el número de papeles que viajan en este cayuco. Será el cuarto en el día de hoy. No es la tragedia, es un crimen. Buenas tardes, otros 40 desaparecidos. Más una vez, 2007. No es la tragedia, es un crimen. Hoy precisamente han muerto 10 indocumentados cuando trataban de llegar a la costa siciliana. Con una grossa operación. No es una tragedia, es un crimen. Con una grossa operación. No es una tragedia, es un crimen. No es una tragedia, es un crimen. No es una tragedia. Mirando el mundo al revés. Oye, che sudaca. Sueños de esperanza, sueños de unidad, sueños de la infancia, solidaridad. Amaneceré de llanto, amaneceré de horror, amaneceré de espanto, amaneceré sin sol. Mirando el mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando el mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando el mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando el mundo al revés. Tierra, sueños de igualdad, amaneceres de guerra, amaneceres de dolor, amaneceres de muerte, amaneceres de hoy. Mirando el mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando el mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando el mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando el mundo al revés, como la ves, como la ves, mirando al revés, arribé. Risas y llanto, buscando extrañé, subiendo, bajando, saliendo y entrando. No encuentro palabras, observo pensando, viendo el futuro que se forma caminando. Lento me desplazo, piso a cada paso, voy remontando, voy describiendo, corte pisando. Miro al revés, y como la ves. Soñar no cuesta nada, mirando al mundo al revés. Fabricar el sueño. Tem que malhar, vamos lá. Musculação, respiração, ando com a mão. Vamos lá, tem que esticar, tem que dobrar, tem que encaixar, vamos lá. Um, dois e três, é separar, mais uma vez. Verão chegando, quem não se direta, não tem lugar do sol. Domingo é dia, tititinha mais e de burro pra trás. Verão chegando, quem não se direta, não tem lugar do sol. Domingo é dia de tititinha mais e de bobo pra trás. Vem brilhar, mas ser uma estrela. chega de última hora. A Dinda, Kumadi, Janaína Pereira, um beijo, querida, muita saudade. Tem que correr, tem que suar, tem que malhar, vamos lá. Na prorrogação do Muqueca rolou Tom Zé, Correio de Estação no Brás, é Rapadura com Duz e Choi, e o Clã unindo culturas, liricamente argumentando acima das nuvens. DJ Man, Lua de Luna, Ministério Público Sound System, Oloxá Akura, Rebeca Lane, Pelo Amor de Minha Vida, uma música sobre amor próprio. Exerça seu amor próprio para não precisar ler livro dos outros de autoajuda. Não terceirize-se. Como diria Juliana Holanda, haja terapia. Rebeca Lane, então, com Leighton M. El amor de mi vida soy yo. Coloque isso na sua cabeça. Ouvir Hildon. Chesudaka, mirando el mundo al revés. Marcos Vale, Sonzeira e Patrícia Alvi, Estrelar. Valeu, galera. Tenham todos um excelente final de semana. Paz, saúde, sorte. Vacina. Afetos, sorrisos. Galera, 16 a 18 anos. Bora fazer título, bora votar. Vamos consertar umas coisas aí, tirar esses milicianos do poder. Beijos, abraços, prazeres, orgasmos e saudações rubro-negras. Muqueca de Siri, Siri de Muqueca e Muquecas de Siri.